Salvador, bom dia, Gol 9032. Gol 9032, bom dia, chegada a Mari. Décima Penha, 4 mil pés. Ajuste 9096, aguarde o LS X-Ray da 90. 4 mil pés, 9096, X-Ray. O Gol, o ele vai fazer o... A corrigida, o X-Ray, Gol 9032. 6 para cópia, o EB 598. 598, informação Fox, quando possível autorização 340 para Golfins. Será coordenado o EB 5898, aguarde cópia. Obrigado. Torre Salvador Azul 4177, pronto para o táxi com 80 a bordo, 0240 de autonomia, alternando com Fins. Parte principal, reforço na taxiway Lima para prosseguir o táxi, azul 4177. Ciente via a parte principal, informando na taxiway Lima, o 4177 da Azul, obrigado. Salvador, web 749 no 11 para o pushback acionamento. Web 6749, aguarde alguns instantes para iniciar, ok? Tem um Embraer da Azul, vai passar a retaguarda. Torre Salvador Azul 4177, aproximando do taxiway Lima. 4177, ingresso na taxiway Lima. Após, pode prosseguir táxi via pista, via cabeceira 35 e vai reportar na cabeceira 107. É a linha de pronto para decolagem, cabeceira 107, Azul 4177. Azul 4177, gente, autorizado taxiway Lima. Sobre a pista para a cabeceira 17, reportará quando pronto para decolagem. Obrigado. Salvador, é o TAM 3601, para cópia. Pode chamar na táxi, 6749. 6 para cópia. Salve, Salvador, bom dia, web 75717. 5717 da web, 118.6, aguardando cópia. Passa a escuta de 18.6, né? Torre Otan 3601 para cópia. Torre 601, aguarde cópia. Web 6749, pistão no zero, a partir do 00. Vai passar a posição pelo Otan 3201. Passa para 2000, livre LS XR, informe localizador da 3201. 2000, Hector, informa localizador da 3201. Salvador, 75717, já na sua escuta para a cópia, ok? No 7, número 3, aguarde. Chamativo. Pronto, cópia. Prossiga 5898. 5898, autorizado com fins, o nível 340, rota direto Leda, após direto Bridge, Bravo Romeo, Índia Delta Eco, Bridge, após direto com fins. Decola da 10 com curva direita na subida da El, após Leda, após direto Bridge. Aciona 5526, frequência do controle 119.35. Autorizado conforme, rota plano de voo 340 para Confins. Decola, decola da 10, curva na direita no perfil da El, Leda, Leda Bride, Bride Confins. Controle 1935 e o transponder 5526, web 5898. Então 04, chame pronto, pushback, acionamento web 5898. Chamará, web. Oi, Salvador, azul 4177, linha do cabeceiro no 7, pronto para decolagem. 4177, livre decolagem 17, vento 170 graus 13 nós. Está iniciando a decolagem na 17, o azul 3201, visual quadrado. Livre LS, torre 7, 18, 6. Torre 2, daqui a pouco, obrigado. 2 Salvador, web 6749 para o táxi, com 95 a bordo, alterna o Galeão com 4 horas e 13 de autonomia. 0 no meio, agora 0 3 2. Pronto, ajuste no 0 no meio, web 6749. E Apache, Juliet Alpha, 6749. Oi, Salvador, bom dia, o TAN 3201 está passando Índia Serra, baixado e travado. 4177, decolou 58, controle 119.35, tomou ruim, bom dia. Chama controle 119.35, 4177, obrigado, bom dia. 3201, o vento 170 graus, 10 nós, ajuste no 0 no 6, tem pouso autorizado, pista no 0. Leve pouso, pista no 0, OTAN 3201. estacionamento no 04 Web 5898. 5898 autorizado, chame táxi. Autorizado, vai reportar, Web. 3601, pronto, cópia. 3601, pronto, cópia. 3601, São Paulo, Congonhas, autorizado, nível 360, a rota é... Upper Zulu 16, até BHZ, Bravo Hotel Zulu, após direto Trivi, Tango Romeo, India, Victor India, após direto Pirassununga, Papai India Romeo e após direto. Decola da 10 com curva direita na subida da El, após Leda, após direto Bridge, Bravo Romeo, India, Delta Eco. Aciona transponder 5523, frequência do controle 119.35. PKR, recupero pelo amor. Autorizado São Paulo, nível 360. A saída é da El, Leda, após voa direto Bridge. É, apresurou 16, Belo Horizonte, DCT Trivi, e após a chegada Pirassununga. Decola da pista 10, curva direita, transponder 5523, controle 119.35. Aita 3601, portão 08, chame pronto, pushback, acionamento, ajuste 10 no 6. Chamará. Salvador, Web 6749, Ponte Vera, pista 10. Web 6749, após o Airbus pousando, ali mantém cabeceira 10. Após o Airbus, ali mantém 10, 6749. Salvador, Web 77. Sete, 17 para o Galeão, 340, só um minuto, cópia. Autorizaria então. Aguarda, copa. O nome da companhia retaguarda, Web 5717, aguarda. Localizador visual, voo 90, 9032. Fico final ILS, torre 1186, voo 9032. Tomei a boa. Uno, solo 02, direita, 129 solo, bom dia. 129 solo, tá, 3201. Para o táxi Web 5898, tá com 80 a bordo, alternando com fins, 3 horas e meia autonomia. Alfa, reporte ponto espera da 10, pronto. Ajuste 10, 16, Web 5898. Utilizado em Alfa, reportar ponto espera pronto, MID 16, Web 5898. 6749, livre decolagem 10, vento 170 graus, 10 nós. Livre decolagem 10, 6749. Torre Salvador, gol 9032. Bom dia, gol 9032, continua aproximação, aguardando pista livre, ajuste 10, 16, o vento 170 graus, 10 nós. Dando pista livre, gol 9032. No 7 está pronto para a cópia? Afirmativo, primo. 7 com 7, pronto para a cópia, siga. Está pronto para a cota, prossiga, senhor. Gol 9032, o vento 160 graus, 10 nós. Agora sim, pouso autorizado, pista 10. Autorizado, pouso 10, gol 9032. Web 6749, decolo 03, controle 11935, bom voo, bom dia. 1935, curado, bom dia. Web 5717, Galeão, nível 340 autorizado, operi 50, aerovia, decola da 10 com curva direita na subida da El, após Leda, após direto Bidev. Aciona transponder 5525, frequência do controle 119.35. Provável nível 340, apelido 50, decola da 10, saída da El, Leda, curva direita após, depois Bidev, 5525, transponder 1935, controle de saída. Web 5717. Web 5717 no 03, está livre, iniciar, chame táxi. Trabalhar para o táxi. Tem como diminuir um pouco o brilho do papi nas luzes laterais? Maravilha, obrigado. Zo 4177, passa nível 150, chama o centro 13325, alterna 1288. 98 acerto, colega na final. Após o colega na final, a Lima tem cabeceiro no 0, web 5898. Após o gol na final, a Lima tem na 10, web 032 no solo 06, à direita, chama o solo 121, decimal 9, bom dia. 19, pô. Estamos com 106 a bordo. A autonomia de 3 horas e 45, autonomia com fins. Bernardo com fins? Afirmativo. E a Indy Alpha, reporte ponto esperador no zero pronto. Ajuste no zero no meio, web 5717. Vou dar um ponto espera pronto, 5717. 5898, livre decolagem no zero, vento 180 graus, 10 nós. Iniciando lá no zero, web 5898. Tá para puxa acionamento, tá 3601, gate 08. Pesado, tá 3601, não chame táxi. Como vai ingressar os bois da companhia no mesmo portão aqui? Ciente, autorizado, 3601. Até o portão 08, fica atento ao tráfego da companhia que está puxando a retaguarda um pouco mais para liberar o portão 08 para o senhor. Até o 08, tende do tráfego da companhia, o TAN 3201. Decolo 08, controle 119, decimal 35, tão bom, foi, bom dia. 1935, muito obrigado, bom serviço, web 5898. Aonde? Pode esperar pronto, 5717. 5717, alinhar e mantém cabeceiro no zero. Alinhar e manter cabeceiro no zero. É o vigilante. 340 da EL, web 5898. 717, livre decolagem no zero, vento 180 graus, 10 nós. Afirmativo 57, 17, vai iniciar a decolagem. Olha, pode ir. Sete quatro nove, passa nível 150, chame o centro em 1-3325, antena 1288. Recife, 2325-288, obrigado, bom dia, 6749. Bom dia. No 7, decolo 1-1, controle 1-1-9, decimal 3-5, tomou voo, bom dia. 1935, bom dia. Patrulha de Salvador, bom dia, Webjet 5-7-1-7. Ufo, bom dia, Solon 219 para reboque. 7-0 na Dael, Webjet 5-7-1-7. Prossiga. Alfente Golpe solicita autorização de reboque do pátio 3 até a posição 1 do pátio principal. É, o coach está ciente. Ok, sim, estou com o tráfego da Gol, é a retaguarda de vocês. Está ingressando agora no pátio para estacionar. E assim que o Gol finalizar, está autorizado o Alfente aqui, Golf e reporte para ingressar no pátio principal. Afirmativo, ciente. Salvador, bom dia, Web 5808, ciente da Golf. Oi, Salvador, TAM 3601, tá para o táxi com 80 a bordo, 4 horas de autonomia, alterna Galeão. Goiânia 380. Afirma. No 0 no meio, TAM 3601. E a Pátio Juliette Alfa, no ponto de espera, chamada pronta. No perfil da Gol, Eval, após Eval, voa Zambi e após sair conforme o plano. 5545 transponder, controle opera em 119 decimal 35. Está autorizado Goiânia 340, decola da 10, após curva direita, na Gol, Eval, Eval, Zambi. 5545, transponder, 1935, controle 5808. Correto, vou 5808, chame quando, no 5, chame quando para o posto estacionado. Tá maravilha. Passa nível 170, chama o centro em 13325, alterna 1288. 3325-288, obrigado, bom dia, Web 5898. Solo na escuta do chiletão. Sintoniza Blesbro, F5717. Ainda da El, aguardando contato com o centro, se eu solicito diretamente ao centro. Ah, obrigado. Pátio 3 para que portão? Posição 3 do Pátio 1. Ok, mantenha a posição número 2 no reboque, o uísque de retângulo. Estou com o tráfego azul, a retaguarda já no reboque. Positivo, senhor. Tanga, assim que o tráfego da Azul passar a retaguarda, pode iniciar e chame para ingressar no pátio principal. Ciente. Está 3601, está próximo do Pantera. 3601, além decola, piscina 0, vento 170 graus, 10 nós. Além decola 10360. Yank Golf solicita autorização para cruzar o pátio principal. Autorizado, Yank Golf, reporte término do reboque no portão 01. Sente. Yank 50, request lower. General 9970, descend and maintain 2000, QNH 1016, via Mario Arrival. Roger, we have truck strategy information. If available, request fly direct to Tuna and maintaining. High speed. Here, direct to Duna and descend and maintain 2000, report established localized. Roger, clear direct to Duna and maintaining 2000 feet, 0 9970.